Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar do direito do nascituro. Há um projeto de lei em tramitação em Brasília que está provocando bastante polêmica, movimentos, organizações e ativistas que lutam pelos direitos das mulheres chamam a atenção para o projeto que estabelece os direitos dos embriões. É o conhecido Estatuto do Nascituro que desperta protestos porque parte da premissa de que o embrião humano tem os mesmos status jurídico e moral de pessoas nascidas. Recém-aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, esse projeto de lei segue para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e, se passar pela CCJ, será levado à votação no plenário. É preciso, antes de qualquer coisa, admitir. Ele tem que passar pela CCJ para ter a admissibilidade reconhecida pelos membros da comissão, ou seja, que ele não vai contra a Constituição. Isso deve passar e deve ir ao plenário, é a expectativa. O texto é de autoria dos ex-deputados Luiz Bassuma, que é do Partido dos Trabalhadores da Bahia, e Miguel Martini, do Partido Humanista da Solidariedade de Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro, uma mulher resolveu não se calar, é a socióloga Solange Dacache, que ontem mobilizou e liderou um grupo de mulheres num protesto na Cinelândia. Ela está na linha já, Glorinha? Já tá. Então, bom dia, Solange. Bom dia. E aí, como é que foi a manifestação ontem? Olha, foi assim, em termos quantitativos, posso te dizer que não aconteceu uma multidão, mas um número expressivo de mulheres feministas. E o que nós percebemos ali na rua, a partir do momento que distribuímos um panfleto explicando o que era o Estatuto do Nascituro e a questão da bolsa estupro, como estamos chamando, nós percebemos também que essas coisas passam batido e a população não está informada. A partir do momento que nós começamos a explicar para os pacientes o que estava acontecendo, aquelas pessoas ali ficaram assim indignadas com essa proposta, com essa possibilidade. Então, assim, o que eu acho que devemos fazer agora é esclarecer a população de que isso é um absurdo, é uma aberração que se está fazendo contra as mulheres, contra a saúde, contra os direitos sexuais e reprodutivos, contra conquistas importantes para a autonomia das mulheres, para as suas decisões, por uma política pública de saúde que atenda a mulher integralmente e não que as veja como um invólucro, um pacote, não é, de um feto gerado a partir de um estupro e o Estado pagando por isso. O Estado pagando por um crime, porque estupro é crime. É. Ô Solange, aqui no meu roteiro da produção me passou, diz que você não pertence a nenhum movimento ou organização, mas está profundamente incomodada com a questão. Você tem uma agenda de manifestações, alguma coisa? Você pensa em organizar alguma coisa em relação a esse PL? Querido, o seguinte, eu assim posso não fazer parte de um movimento institucionalizado, mas eu sou feminista. E durante anos da minha vida fiz parte desse movimento feminista, de redes de articulação pelos direitos sexuais e reprodutivos. O que eu estou sabendo é que as mulheres estão se organizando no Brasil inteiro para essas manifestações. Soube que vai acontecer uma manifestação no Rio de Janeiro neste fim de semana. Eu só não te se dizer exatamente agora que grupo está puxando essa manifestação. Provavelmente no programa vocês vão encontrar com algumas outras mulheres e quem sabe e elas devem ter uma agenda para passar para você. Eu só fui assim um gesto de indignação, como eu tenho acesso a muita gente, sou bastante conhecida no movimento, calhou que outras pessoas também já vinham sendo indignadas. Okay. Tanto que antes desse meu chamado, uma coisa bastante espontânea, já está rolando no Facebook, nos blogs de mulheres feministas, essa indignação contra o Estatuto do Nascituro. Isso já vem rolando nas mídias sociais. Eu acho que agora a rua dá maior visibilidade ao problema para a população, para que a população também comece a tomar partido e entender esse tipo de acontecimento, porque é fundamentalista demais. São bancadas de religiosos tentando agora interferir no que diz respeito às liberdades civis, no que diz respeito às nossas conquistas de autonomia em relação ao nosso próprio corpo, às nossas decisões. É uma questão de liberdade nossa, conquistada. Tá certo, Solange. Você está ouvindo a socióloga Solange Dacache, participou ontem do movimento aqui na Cinelândia, mas nós estamos aqui no estúdio com a Maíra Fernandes, advogada e integrante do CLADEM Brasil, Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, com a Lúcia Souto, médica sanitarista e diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e com a Rogéria Peixinho, que já participou de outro programa aqui conosco, ela é coordenadora nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras, e tem um outro crédito também, Rogéria, que eu gostaria que você dissesse aí. Eu sou integrante da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto. Então, já que você está com a palavra, começo a dar o pontapé inicial nessa nossa conversa aí. Então, bom dia, ouvintes, e mais uma vez estamos aqui nessa bancada para trazer um debate importante, sério, definitivo na vida das mulheres, né, discutir de forma madura com a sociedade. Esse projeto que nós colocamos o nome de Bolsa Estupro, porque ele é isso, uma bolsa para a mulher que foi vítima da pior tortura que uma mulher pode ser, que é o estupro, né? Ela levar esse fruto dessa tortura, né, à frente, uma gravidez resultante de um estupro, né? Então, esse projeto, ele diz, entre outras coisas, isso. E nós entendemos que isso viola totalmente os direitos humanos dessa mulher. Ser estuprada já é uma coisa terrível. É. E conviver com o fruto disso é mais terrível ainda. E pior é o Estado, né, legitimar esta prática. Porque quando o Estado ele se propõe a pagar esta bolsa, ele está legitimando esse crime. Isso é só um dos aspectos. Pequeno aspecto da aberração, como bem disse a Solange, do que é esse projeto. Ô Maíra, você que é do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, como é que isso está sendo visto lá fora? Como é que a receptividade dessa notícia, desse projeto de lei fora do Brasil? Ah, sem dúvida. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Um prazer estar aqui debatendo um tema tão importante. Sem dúvida, é de espanto a sensação de todos os nossos parceiros fora do país. Esse Estatuto Nascituro já ganhou as redes de internet, já está realmente altamente disseminado, e a sensação é de absoluto espanto. Além disso, gostaria de acrescentar então também mais uma apresentação. Eu sou membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio. E nós elaboramos um parecer jurídico sobre esse estatuto, em que analisa todas as suas inconstitucionalidades e ilegalidades, e não são poucas. Você acredita que possa ser barrado lá no CCJ, lá na Câmara? Eu espero que sim, porque se eles realmente respeitarem a Constituição, que é a função da CCJ, não há como manter esse Estatuto do Nascituro. Tá? Não faltam argumentos contrários ao Estatuto jurídicos. Tá? Não são só argumentos políticos, são argumentos eminentemente jurídicos. E aí eu gostaria de trazer alguns desses debates, porque primeiro é importante falar que o Estatuto, ele confunde absolutamente todos os conceitos. Ele coloca como se fosse a mesma coisa embrião, nascituro e criança. Porque ele fala em Estatuto da Criança e do Adolescente e etc., como se já fosse uma criança nascida. Confunde embrião e nascituro, quando na verdade o nascituro é quando ele já está em processo de gestação. E fala o Estatuto do Nascituro, muitas vezes, no embrião, ainda que in vitro, ainda que congelado. E isso é uma informação importante, porque é claro que o movimento feminista está hasteando mais essa bandeira, porque tem assombros aqui em relação à afronta aos direitos das mulheres. Esse estatuto viola todos os direitos garantidos às mulheres constitucionalmente, legalmente, pelos tratados internacionais de direitos humanos, etc. Mas essa não é só uma causa das mulheres. Também é uma causa dos professores universitários, também é uma causa dos cientistas, também é a causa de quem defende defende estudo com célula-tronco, também é a causa de quem quer exercer o seu direito de ser mãe através de uma gestação in vitro, através de um planejamento familiar. Então, isso acaba com tudo o que já foi garantido, inclusive na lei de biossegurança, né? Na votação da arguição da ação de constitucionalidade no STF, que garantiu o estudo com célula-tronco. Então, realmente, esse Estatuto do Nascituro, ele é um assombro. Pois foi bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que essa questão da pesquisa com célula-tronco e embrião também está intimamente ligada a ela, isso tudo se mistura. E eu gostaria de chamar a Lúcia Souto a participar, porque ela é médica sanitarista e existe aí um aspecto que é científico e ele se mistura ou ele cai numa moral vigente nacional e até internacional, que é um terreno pantanoso, perigoso até da gente ficar debatendo nele, porque a gente não chega a lugar algum. Bom dia, Lúcia. Queria que você falasse. Bom dia também aos ouvintes, é um prazer também estar aqui na Rádio Nacional. Primeiro porque eu acho que esse debate é um debate público e publicamente ele deve ser realizado da maneira mais transparente, com todas as dimensões que esse tema de tamanha envergadura envolve, né? A primeira coisa, eu acho que você colocou bem, com relação a algo que eu acho que é realmente inaceitável nesse momento da civilização humana, que é essa espécie de fascismo social que vem começando a agendar a vida pública brasileira. Isso é inadmissível. Nós conquistamos durante longos anos direitos humanos da mulher, dos seres humanos, e não é possível convivermos com tamanho obscurantismo. Porque esse projeto, ele é um projeto obscurantista, que impede, na verdade, primeiro, com relação à questão dos direitos humanos da mulher, não só a violação do direito da mulher, mas como a sinalização que é dada para a sociedade é que pode estuprar, que o governo paga, que o Estado brasileiro paga. Quer dizer, isso não só é uma aberração, como é uma conivência com algo criminoso. O estupro é crime e não pode ser tratado de outra maneira que não um crime. Quer dizer, você obrigar a mulher, que além de ter sofrido uma violação do seu corpo, ter sido agredida, violentada, ela ainda tem que ouvir que o direito prioritário é o direito do estuprador. Quer dizer, na verdade, é uma situação que nós não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa. E essa dimensão que você ressalta do ponto de vista das pesquisas científicas, ela é também fundamental, porque esse obscurantismo atinge também algo que é fundamental. Eu sou, além de diretora do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, eu sou médica da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente como uma instituição de pesquisa e de ensino. Quer dizer, nós da Fundação Oswaldo Cruz estamos acostumados a lidar com essa fronteira do conhecimento. Então, é importantíssimo assegurar, primeiro, que as pesquisas de célula-tronco permaneçam, continuem, porque elas têm um vislumbre de possibilidades de resolver problemas de saúde pública, de saúde individual, que são, inclusive, até impensáveis, digamos assim, porque essas pesquisas estão na fronteira ainda do seu progresso, digamos assim. E o outro aspecto foi o levantado pela Maíra, que é essa questão da fertilização in vitro. Quer dizer, muitos casais hoje querem, por exemplo, ter o direito de poder ter o seu filho, e um dos métodos que pode ser utilizado para aqueles casais que não têm essa possibilidade é a fertilização in vitro. Faz cair por terra esse projeto, não é a menor dúvida disso. Faz cair por terra esse projeto. Então, na verdade, nós estamos tratando de consequências de várias dimensões, com muitas consequências para o progresso da sociedades humanas. Exatamente. E o Brasil não pode ser um país que fica conhecido planetariamente como um país conservador, como um país da retaguarda do planeta, fundamentalista, um país que não promove a ciência, que não promove a pesquisa e que não promove os direitos humanos dos seus cidadãos, e em especial das mulheres. E tudo isso vale a pena ressaltar, que acontece, né, sobre um manto de um fundamentalismo e dogmas religiosos, né? Lembrando mais uma vez que nós vivemos num país laico, Né? E este discurso todo, não só do Estatuto de Nascituro, como várias proposições que andam no Congresso Nacional de retrocesso a este avanço, entendeu? Está sob o manto, né, do fundamentalismo fortíssimo que está sendo imposto no nosso país. É. Muito bem, essa questão do Estado laico. A homofobia, tudo isso está dentro desse guarda-chuva, né? Desse contexto. Né? Vale também a gente lembrar, como bem disse aqui as minhas companheiras de grande luta de defesa dos direitos das mulheres, que o direito não só das mulheres vai estar ameaçado. O direito de toda a população vai estar ameaçado. Isso é que eu queria puxar um pouquinho também, é o seguinte, na verdade, quando a gente fala de bolsa estupro, que você classificou esse projeto de lei, nós estamos tratando de uma figura, de um típico jurídico, que é o estupro, mas nós temos outras situações em que, por exemplo, a gravidez de risco, em que a mãe corre risco no parto. Exato. Esse estatuto, na verdade, é um retrocesso absoluto. Sim. Porque, por exemplo, se a mulher estiver correndo risco à sua saúde e precisar fazer um tratamento, caso esse tratamento possa causar algum prejuízo ao feto, não poderá fazer o tratamento. Então, ela pode morrer em decorrência de uma gravidez de risco, porque ela não vai poder fazer o tratamento se isso causar qualquer risco. E a vida da mulher sempre precedeu todas as questões. Bota essa mulher mais uma vez como apenas uma incubadora. Uma incubadora. A mulher volta a ser um depósito de um conjunto de células. Barriga de aluguel de estuprador. E outros absurdos. Eu vou tentar listar alguns, porque realmente são vários, né? Por exemplo, ela pode ser processada criminalmente por homicídio culposo. Né? Se a gravidez for interrompida por culpa dela. Então, isso é um absurdo, porque ela pode ter um aborto natural, por exemplo. Pode cair da escada. Ela pode vir a ser processada criminalmente, não bastasse muitas vezes ser até uma gravidez desejada e ela teve um aborto natural. Ela pode ser processada por isso e até condenada por conta de um aborto que eles chamam de culposo, que é absolutamente sem sentido. Outra coisa importantíssima, alguns veículos de comunicação têm divulgado que foi aprovada uma ressalva a essa bolsa estupro, dizendo que poderia continuar sendo permitido o aborto legal, que é aquele aborto no caso de estupro e no caso de risco à vida da mulher. Tá? Isso não é verdade. Por quê? Primeiro porque tem um artigo antes do artigo 13 que fala que é vedado ao Estado e aos particulares causar qualquer dano ao nascituro em razão de um ato cometido por algum de seus genitores. O projeto inicial falava inclusive em ato delituoso por alguns de seus genitores. Por que esse artigo? Ele foi pensado por causa do estupro. Está querendo dizer justamente que apesar de um dos genitores ter causado crime de estupro, o feto não poderia, não poderia morrer, segundo essa interpretação do estatuto, que é absolutamente bizarra. Então, ele proíbe o aborto legal, sem dúvida alguma. E o fato de ter sido aprovada uma ressalva a esse artigo 13, colocando taxativamente que pode ser permitido o aborto legal, não significa que ela vai ser aprovada, porque o que é votado é o projeto inicial. Depois são votados os substitutivos. Pode ser aprovado o projeto inicial e não serem aprovados os substitutivos. Exato. Então, o que vale para a votação, sem dúvida alguma, é o projeto inicial, que tem todos esses artigos bizarros. Pode ser aprovado o substitutivo com a ressalva. Agora, toda a ideia do estatuto é uma ideia de proibição ao aborto de qualquer hipótese, inclusive legal. E na aplicação da lei, caso essa lei seja aprovada, como que, ao mesmo tempo que o embrião vai ter direito civil absoluto, intocável, e essa mulher decide fazer um aborto legal, né? Como ela vai ser tratada quando ela chegar nesse serviço? Que hoje já sabemos que essas mulheres não têm o atendimento adequado, porque não existe serviços de aborto legal necessário para atender todas as mulheres, que 17 estupros por dia só no estado do Rio de Janeiro, a gente pode imaginar quantas gravidezes acontecem. Isso que aparece. Então, levando em consideração a isso, o serviço de aborto legal já não é, uma quantidade que atenda as mulheres, e ainda mais com uma lei dessa vigente, vai impedir ainda mais o acesso às mulheres, jogando elas na clandestinidade, jogando elas mais uma vez no risco de morte. A socióloga Solange da Baixa continua na linha aí. Você quer fazer uma intervenção, Solange? Não, eu estou assim aprendendo muito com as três companheiras. Temos aí uma verdadeira aula e, na realidade, precisamos integrar todos esses saberes e todos esses pontos de vista. Ontem eu estava dizendo, por exemplo, que é necessário, urgente, que a igreja, as famílias, as rodas de amigos, todos esses espaços de socialização, os movimentos sociais, coloquem o combate ao estupro em pauta e discuta a legalização do aborto e não o retrocesso. Na realidade, não dá para caminharmos para trás, isso não existe, devemos ir para frente. Então, eu acho que esse momento é o momento de cada um rever os seus conceitos e continuar avançando na perspectiva da liberdade, da vida saudável, da vida amigável, de relações felizes e não relações de estupro. Ok, alguém gostaria, pois não, Maíra? Solange, a palavra é essa, retrocesso. Lembrei de outro retrocesso. Nós tivemos uma vitória linda no Supremo Tribunal Federal, no caso da DPF 54, que é o caso da anencefalia, que permite que as mulheres, no caso de gravidez, de feto anencefálico, possa interromper a gravidez. Pois bem, você acredita que o Estatuto do Nascituro, ele também proíbe esse caso da anencefalia? Mesmo se o feto for inviável, mesmo se não houver viabilidade de vida extrauterina, ainda assim ela não poderá interromper a gravidez. E nós sabemos que muitas vezes a gravidez, nesses casos de doenças que não têm viabilidade extrauterina, elas são muito prejudiciais à saúde da mulher. Ela corre muitos riscos. Inclusive que a natureza é sábia. A médica para falar. A natureza, inclusive, é sábia, porque quando há um céfalo, está sendo gestado um feto anencéfalo, claro que aquilo não tem viabilidade. Quer dizer, então é uma ingerência indevida num campo de conhecimento muito estabelecido e que gerou uma decisão jurídica correspondente a um conhecimento científico que permitiu esse aborto legal. Quer dizer, então é um retrocesso absurdo esse que nós estamos sendo acossados, porque isso é um verdadeiro acossamento desse fundamentalismo religioso sem base científica, sem nenhuma base de um conhecimento mais consistente, e que a única arma que eles dispõem, digamos assim, a única ferramenta com as quais eles estão trabalhando é o preconceito, é uma questão fundamentalista e procurando interferir nessa ideia do Estado laico. O Brasil é um Estado não religioso, entendeu? É um Estado laico onde há uma multiversidade de credos, cada um pode ser o que quiser, essa é a liberdade humana fundamental. Agora, isso não pode reger as regras de um país democrático e, como disse muito bem a colega, um país democrático e laico. Republicano, democrático e laico. Me parece... Mais uma coisa, a mulher, ao ser estuprada, ela corre o risco, não só de engravidar, como ela corre o risco também de se contaminar por qualquer DST, inclusive a AIDS. Muito bem lembrado. Na realidade, senhora, a mulher estuprada, ela tem que ir correndo ao sistema de saúde, porque ela tem que começar ali o seu processo de aborto legal e seu tratamento no que diz respeito ao HIV. Então, são várias coisas atreladas que nós, feministas, já sabemos, todas as redes de interseção que essas situações nos colocam as mulheres, e que a sociedade precisa saber. Inclusive, quem está legislando precisa também ser chamado a atenção desta crueldade que está sendo armada. Parece que quem criou, quem pensou esse projeto, pensou num projeto de tortura para as mulheres. Exato. Porque se você for olhar ponto a ponto, são todos os pontos que traz muito sofrimento para as mulheres. Eu queria tratar dessa questão psicológica, essa questão que também é um trauma, não é só uma questão da saúde, não é a questão da saúde física, é a saúde psíquica. É um trauma como um todo, é um trauma. Por isso é que eu coloquei na minha primeira reflexão, discussão essa questão de que a mulher é colocada, além de ser violada, de ser agredida, de estar psicologicamente no chão, entendeu? Vítima de uma covardia, de uma coisa absolutamente inaceitável, ela é obrigada a se ver diante dessa situação como se ela fosse culpada de qualquer outro pensamento que não fosse prosseguir uma gravidez completamente desejada, completamente sem razão de ser, porque não foi fruto de uma relação amorosa, não foi fruto do desejo daquela mulher. Quer dizer, é como disse a nossa colega aqui, uma tortura. É uma tortura em todos os campos. Uma tortura oficializada. Para as mulheres que foram estupradas, é uma tortura. Para as mulheres que estão vivendo a dor de uma gravidez, de um feto anencefálico, Para as mulheres que querem ter filho e não pode. É reprodução assistida. Tá? É tortura para as pessoas que têm uma esperança nas pesquisas de célula-tronco para curar doenças. É um projeto de tortura. A gente tem que trocar o nome desse projeto de Bolsa Estupro para Projeto Tortura. Bolsa Estupro é um projeto que foi pensado para torturar as mulheres, para torturar e punir. Porque é um absurdo. A população precisa se abrir, olhar para o que está sendo colocado hoje na sociedade brasileira, porque não só esse projeto, como outros, são vários projetos perigosíssimos que ameaçam a democracia. Cunho fascista. Com cunho fascista, religioso, fundamentalista. Eu sou uma mulher religiosa, eu sou do candomblé, eu respeito as religiões, todas as religiões, minha família é católica, mas a religião tem que estar separada do Estado sob pena, entendeu? De vivermos situações terríveis, de ameaça à democracia. Então, é isso que está acontecendo no país hoje. Muito bem colocado. Ainda tentando trazer aqui os absurdos do projeto, porque são tantos. Tem um artigo que fala que o nascituro tem legitimidade para suceder. Ou seja, traz as questões de herança, as questões de sucessão. Herdeiro. Ele é herdeiro. Só que acontece que a gente precisa fazer a interpretação desse artigo, lembrando que os primeiros artigos do Estatuto dizem que nascituro, embrião, inclusive in vitro, lembra? Então, assim, a gente está dizendo que o embrião, ainda que in vitro, ainda que congelado, tem direito sucessório. Então, como é que vão ficar essas questões? E a doação? Antes mesmo de nascer, ele já é herdeiro. Se o pai morrer e deixar uma propriedade, ele já entra no espólio. Mesmo o embrião. Pois eu digo, dentro lá do congelador, lá ele já é. Não, junto de células. Que isso vai gerar uma série de discussões jurídicas. Então, é importante olhar... Aliás, intermináveis. Inclusive, o direito da mulher passa a ser precedido pelo direito do nascituro, que é uma coisa assim... Pois é, isso é que parece que é a pedra de toque desse projeto de lei. Quer dizer, você quando inverte a situação e a criatura passa a ter direito maior do que a própria criadora, do que a própria mãe. Do que a mãe que já existe. Pois é, não, isso do que a mãe que já é uma pessoa. Isso aqui já é uma aberração. Direito, a mãe que já é. E o nascituro que ainda. Portadora de direito. Isso, o nascituro que ainda está em formação e que ainda não tem uma identidade social, não tem uma. Não tem vida ainda, né? O que aconteceria, Maíra? Por exemplo... Então a mulher é nada nessa história, não né? Não é nada. Não, para esse estatuto a mulher não é nada. É tá? Nada. Não, as menções à mulher nesse estatuto são, assim, en passant... Aberrações. Né? Porque são para desrespeitá-la, para torturá-la como... A que vocês atribuem, vocês quatro, a que vocês quatro atribuem a inspiração desse tipo de projeto? Porque vocês falaram muito nessa questão religiosa, na questão moral, na questão legal até, mas eu fico imaginando o que será que passa na cabeça do legislador para propor um projeto de lei que tem esses vícios de origem, correndo o risco de fazer um trocadilho de péssimo gosto aqui, que vocês apontam a todo momento. Primeiro, o desconhecimento da própria Constituição brasileira, que um parlamentar eleito ele tem que chegar e estudar. Certo? Então ele tinha que estudar no mínimo a Constituição antes de propor um projeto que fere completamente a Constituição. A nossa companheira advogada aqui pode confirmar. Segundo, um setor que está se organizando para ganhar mesmo a sociedade por esse viés fundamentalista mesmo, tá? E terceiro, homens misóginos, certo? Que significa, o que é a misoginia? Ódio às mulheres. ódio às mulheres. Então, assim, pessoas... Você acha que está nesse tripé aí? Está nesse tripé. Origem, a sensação que eu tenho é que eles tentaram colocar num mesmo estatuto, no mesmo projeto de lei, todas as demandas que eles tinham e que, inclusive, perderam e que estão tentando colocar aqui. Então, por exemplo, teve a discussão da lei de biossegurança. Né? Esses fundamentalistas, né, essas pessoas muito radicais, perderam o debate, porque hoje em dia é autorizado o estudo com célula-tronco, foi altamente regulamentada lá no Supremo, foi declarada constitucional a lei. Então, tem a questão do embrião, está muito clara aqui, e a proibição, na prática, do estudo com célula-tronco. Perderam a DPF 54 da anencefalia. A questão da anencefalia está aqui muito claramente. Existem vários projetos que tentam tornar o aborto crime hediondo. Uhum. Está aqui um artigo prevendo tornar o aborto crime hediondo. Existem vários outros projetos também que tentam, há tempos, proibir o aborto legal, né? Proibir o aborto mesmo no caso de estupro e no caso de risco à vida da gestante. Está aqui um artigo muito claro. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que tentaram colocar aqui tudo que nunca conseguiram, né? E que vão, claro, contra os direitos das mulheres e que vai numa mentalidade muito radical dessa coisa do direito à vida desde o momento do encontro, do espermatozoide, do óvulo, do gameta. Então, sim, enfim, é uma coisa muito radical. Agora, tem uma outra também que eu lembrei que tentam colocar aqui, que é uma censura à própria liberdade de expressão. Tem um artigo muito perigoso que é contra todo tipo de manifestação. Não pode falar nada. O que nós estamos fazendo aqui, esse debate absolutamente democrático sobre o estatuto... Passa a ser crime. Se aprovado for esse estatuto, passa a ser crime. Porque está dizendo, fazer publicamente apologia do aborto ou de quem o praticou ou incitar publicamente a sua prática. Evidentemente que nós não estamos fazendo isso. Só que, na verdade, o que eles estão querendo é... Cercear a liberdade de expressão. Tá? Porque é muito claro, isso também já vem em outros projetos de lei. Essa ideia de cercear a liberdade. Eles têm alguns outros artigos também, colocar, exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do nascituro. O que é isso? Né? Quer dizer, um médico que trata esse assunto na faculdade, que coloca o debate em pauta, será que ele não vai estar, provavelmente, sendo proibido por esse artigo? Eu acho que o importante dessa questão também é essa questão de que direito é esse que precede o direito da mulher. Eu acho que quando você pergunta que motivações são essas, eu acho que tem uma motivação muito, muito conservadora e fascista, porque a democracia ela é uma conquista da humanidade e ela precisa, inclusive, ser aperfeiçoada, ser ampliada, uma democracia participativa cada vez mais intensa. Quer dizer, então, na verdade, um grupo que se considera no direito de representar todas as vertentes de pensamento de uma sociedade é fascista. Entendeu? Quem são eles para dizer o que é essa diversidade enorme cultural que nós temos na sociedade brasileira, que acaba gerando também esse preconceito homofóbico, que acaba gerando esse tipo de lei? Eu acho que tem uma matriz comum que está gerando várias iniciativas que são absolutas. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que, na verdade, hoje é a vertente que está presidindo a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, é uma aberração. Você incitar, isso sim é que incitar preconceito e violência contra homossexuais. Quer dizer, essa liberdade que foi uma dura conquista da humanidade. Cada ser feliz, todo mundo tem o direito de ser feliz, de viver. Quer dizer, então, esse tipo de comportamento fascista, esse fascismo social, eu acho que é importante a gente demarcar isso, porque isso não é somente no Brasil. Você começa a ver manifestações fascistas, esse fascismo social, como muitos teóricos hoje até estão denominando. E uma coisa que eu acho... Nós temos os neonazistas aqui já em Niterói. E uma coisa importante... Eu fico me lembrando a que ponto levou esse fundamentalismo. Por exemplo, as mulheres foram queimadas na fogueira durante 400 anos no período da Inquisição. Não queremos fogueira contemporânea. Entendeu? Esse projeto é um projeto de reeditar a queimação das mulheres durou 400 anos. Só queria fazer, chega de Inquisição. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Que nós falamos em fundamentalismo, em fatalismo, em fanatismo, e eu falo também em capitalismo, porque cotidianamente dezenas de tempos são abertos no país, enquanto esse Estatuto do Nascituro faz parte das pregações e dos sermões, as bolsas de dízimo estão circulando por aquelas mulheres, por aqueles nomes, muitas vezes ignorantes dessas realidades e dessas informações, que vão contribuindo para esses enriquecimentos. Certo. Eu queria fazer uma observação aqui, rapidamente, Lúcia, pelo seguinte: esses 400 anos da Inquisição não queimou só mulher, não. Queimou homem, queimou criança. Claro, lógico. Queimou muita gente. Mas não, porque as fica mulheres aparecendo... eram queimadas como bruxas. Não, fica aparecendo, sim, os homens como bruxos. E as crianças como bruxas também. Crianças também queimadas. Mas, de qualquer maneira, isso aí é só uma passagem aqui nessa história. Eu queria acrescentar um outro dado aqui, que eu acho que é... Nós estamos falando muito desse fundamentalismo religioso. Eu posso fazer uma correção aí? Para a gente poder fazer um debate assim bastante consistente. Porque tem até um brilhante livro da Rosemarie Muraro, chamado Martelo das Feiticeiras, que ela pega a encíclica papal que gerou toda a queima das mulheres na Idade Média, no momento da Inquisição. E essa encíclica papal, ela tem trechos enormes sobre a mulher. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, tinha um foco específico. A mulher era demonizada, realmente. Era então, o símbolo do demônio, era a mulher. A encíclica era baseada que deu... Agora, justamente aproveitando esse gancho aí que a Lúcia está botando aqui, nós falamos muito dessa questão do fundamentalismo religioso e, ao mesmo tempo, falamos muito do Estado laico, da necessidade de afirmação do Estado laico. E eu me lembro de uma discussão que nós tivemos aqui no Tema Livre, em que até um pensador umbandista disse o seguinte: o Brasil é um Estado laico para quem é católico. Para quem não é católico, não é Estado laico, com não. Certeza. Porque ele é perseguido. Nossa, eu estou querendo colocar perseguida. Essa discussão aqui, quer dizer, essa questão do Estatuto do Nascituro, às vésperas da chegada do Papa ao Brasil. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é uma coincidência ou vocês acham que isso pode ter sido um arranjo ou pode haver alguma intenção em provocar uma polêmica mais religiosa e menos legal, menos científica? O que vocês acham? A gente precisa lembrar à população, aos ouvintes, que o Brasil tem um acordo com o Vaticano. Tá certo? Então, o Brasil não é laico na prática, porque o Brasil assinou um acordo com o Vaticano, aonde dá direitos. O Vaticano, o Estado Vaticano, tem direitos, entendeu? Uma religião tem direitos acima de toda uma Constituição. Então, primeira coisa, o Brasil não é laico de verdade. Ele é laico no papel. Mas ele é laico na Constituição. Mas a Constituição é verdade. É importante isso. A Constituição não é um papel. A Constituição é a alma da organização da sociedade brasileira. Esse tratado com o Vaticano dá direito à Igreja Católica a uma série de coisas de propriedade. De propriedade, não é? Questões trabalhistas. É um tratamento diferenciado dentro do Estado laico. O que não poderia ter. É. Certo? Então, já começamos por aí. Ele é laico e nós temos que exigir que ele seja laico de fato, mas já está sendo violada a laicidade do Estado por aí. Certo? É óbvio que essa vinda do Papa, um Papa dito pop, né, vindo para cá, disputando os pobres, porque isso também está tudo dentro de uma lógica de disputa aí com as igrejas evangélicas, que estão disputando os pobres. Isso é terrível, é usar a fé, entendeu, da população carente e tudo mais para poder dominar. Isso é terrível, é muito arriscado para uma democracia. Diga, Maíra. Claro que pode ter relação, por causa da correria em que ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o que causou absoluta surpresa, porque não tinha previsão orçamentária. Esse artigo do Estatuto do Nascituro que fala da Bolsa Estupro, ela prevê gastos para o Estado. Isso não ficou claro como vai ser feito. Quer dizer, Bolsa Estupro é a maneira como vocês estão falando. Claro. Só fica aparecendo que o projeto de lei estabelece a Bolsa Estupro, não é verdade. É claro, não, mas isso já pegou de uma forma... Se vai pagar uma bolsa... A Bolsa Ditadura está na moda das bolsas. Mas é verdade. Bolsa Família, mas é verdade. Se estabelece uma bolsa para o fruto do estupro, é uma Bolsa Estupro. Mas é tão verdade quanto o Brasil é um Estado laico. Mas enfim, essa previsão de pagamento de uma bolsa prevê gastos. Você não consegue nem mensurar qual vai ser essa despesa para o Estado. Isso não, esse deveria ser, por exemplo, o cerne da discussão da Comissão de Finanças e Tributação. Isso nem passou ao largo, né? Não se tem nem estimativa de qual vai ser essa despesa. Eu tinha esperança de que, pelo menos por esse argumento, isso não passasse na Comissão de Finanças e Tributação, mas nem isso eles prestaram atenção. Só que, eu diria que, assim, claro que nós, na prática, não vivemos no Estado laico, tá? Infelizmente. Na verdade, o Estado laico deveria prever que todos os agentes do Estado, seja do Poder Legislativo, seja do Executivo, seja do Judiciário, no momento da sua atuação pública, não o fizesse com base em convicções religiosas ou metafísicas, não fizesse com base em profissões de fé, mas sim com base em pressupostos laicos. De fato, não dá para conseguir encontrar fundamentos laicos nesse tipo de estatuto. Mas eu diria, e eu acho que isso é um registro importante de dizer, que independentemente da religião de qualquer pessoa, esse estatuto, ele fere direitos das mulheres, dos homens, da humanidade como um todo, das crianças. Exatamente. Entende? Ao proibir, que ele coloca logo no início, né, a fertilização in vitro, o planejamento familiar, isso viola direitos de todos. E, na verdade, independentemente da convicção religiosa de cada um, é possível encontrar óbice à aprovação desse projeto. Tá? Isso é importante porque aqui nós não estamos fazendo nenhum óbice a qualquer religião, nós temos um respeito absoluto por todas as religiões. Acontece que esse estatuto, ele realmente viola mais gravemente ainda os direitos das mulheres. O direito à igualdade, o direito à saúde, nós demos vários exemplos aqui que colocam em risco a saúde da mulher. E se a preocupação é uma preocupação com a mulher que foi violentada, que foi estuprada, e que isso pode ser uma preocupação, inclusive cristã também, uma preocupação de carinho, outras medidas devem ser adotadas, não essas, sabe? Esse estatuto, ele não coloca o foco na mulher, ele coloca o fato no embrião. E, na verdade, a gente precisa realmente discutir essa questão do estupro, mas por outra lógica. Claro. Por que o estupro está aumentando? O que nós podemos fazer para diminuir essa mentalidade? Lógico, social, legal... Com certeza, esse tem que ser o cerne de uma discussão que deseja preservar o direito da mulher. Vai, Lúcia. Uma coisa que eu acho também, é só para retomar um aspecto que eu acho que a gente não deve menosprezar, o Estado brasileiro é laico, sim. Essa é a minha opinião, é laico, e isso é uma conquista da sociedade brasileira democrática. Ele é laico porque está escrito na Constituição brasileira. Sim, que ele é laico. Então isso é uma coisa absolutamente, é um ponto de partida. Nós não podemos abrir mão desse ponto de partida porque ele é uma construção exatamente da sociedade brasileira. Exatamente essa afirmação que vocês estão então, falando. Então, como ele é um Estado laico, eu acho que isso não significa que nós não respeitemos as milhares de crenças e credos religiosos e diversos que existem na sociedade brasileira. Agora, o laico assegura que não há, entendeu, um fundamentalismo religioso no Estado brasileiro. Isso é alguma coisa absolutamente fundamental. É então, verdade. Essa questão, que eu colocado isso, porque eu acho politicamente uma coisa muito importante, porque isso foi fruto de muito, de uma construção dessa nossa sociedade brasileira e está na Constituição, pegando vários aspectos com relação a esse projeto. Primeiro, eu acho que como nós nos referimos em vários momentos, eu acho que a mulher passa a ser um objeto completamente sem direitos. Isso eu acho que é outra questão importante, porque a mulher deixa de ter direitos nesse projeto. Então, como é que nós vamos admitir, no século XXI, em 2013, que 50% da população brasileira, de um país que, inclusive, não é à toa, tem como presidenta uma mulher, entendeu? Como é que um país que tem essa conquista enorme, que é ter uma presidenta, a presidenta Dilma é uma mulher que nos representa lá também, de uma certa maneira. Então, não, representa o que eu estou dizendo no sentido amplo de gênero, da palavra, de gênero. E de gênero e de uma construção da sociedade brasileira. E no sentido de que ambiente foi esse que proporcionou que a gente tivesse uma realidade dessa. Então, dito isso, entendeu? Eu acho que não é admissível retrocesso dessa natureza. Retrocessos que impedem a pesquisa científica, retrocessos que arrancam os direitos das mulheres, porque a mulher nem sequer ela fica subjugada a um direito de quem nem existe ainda, porque ela existente não tem mais direitos. Que você sinaliza para a sociedade que pode estrupar, porque o Estado paga, entendeu? Pode estrupar porque o Estado legitima, paga. Né? E o Estado legitima. Isso vai para aquela coisa daquele deputado, lembra? Você estupra, mas não mata, lembra? Exatamente. Eu lembro. Maluf. Você colocou muito bem, reedita isso. Pode Maluf, estrupar que o Estado paga. Vem, e, na verdade, problemas seríssimos de saúde pública, como o direito da mulher, essa criminalização do aborto, que já foi uma conquista do Código Penal de 1940. Então, e na verdade, isso aí já joga a mulher numa marginalização exatamente, total. Né? Quer dizer, e essa... O sistema de saúde já não pode atender a mulher, mais uma vez a sua vida em risco. Ela está numa situação de crime, né? É claro. Não é verdade? Olha, eu gostaria, nós estamos caminhando para o final do debate, eu queria que a Solange, que está pelo telefone, fizesse a sua intervenção final, inclusive fazendo um balanço do que nós falamos aqui, o que você achou, o saldo desse debate, e se você deixa alguma mensagem, algum recado para alguém. Bem, foi maravilhoso o debate. Eu acho que as falas foram complementares e nós cinco, incluindo você, sabemos que muita coisa ainda virá por aí. Não só do ataque de lá, mas também da nossa qualidade, na nossa possibilidade de reação a isso, tudo que está acontecendo. No Brasil inteiro, as mulheres começam a caminhar, os grupos organizados, os movimentos feministas começam a caminhar, continuam, aliás, a nossa caminhada, e eu acho que isso aí é o começo de uma grande onda e que nós temos a total possibilidade de mudar isso aí mesmo. Eu acho que agora temos que fazer o lobby com cada deputado, com cada sujeito político que tem a capacidade, nos lugares que ocupa, de intervir para barrar essa anomalia. Então, olha, quero agradecer não só a você, não só à Rádio Nacional, mas agradecer principalmente às três companheiras, Rogéria, Marília e Lúcia Soto. Nós é que agradecemos a você. Essa é a Solange Dabashi, socióloga aqui. Da Caixa. Tá certo, perdão. É, Solange da Caixa, que liderou, organizou essa manifestação que aconteceu, a primeira manifestação pública, né, de vulto realmente contra esse projeto de lei. E ela falou uma coisa importante, que é essa... Você me dá licença? Pois não, Solange. Eu não gostaria de ficar parecendo aquela pessoa que liderou um movimento. Na realidade, tudo isso já vem acontecendo há muito tempo, e só eu, quinta-feira, que fiquei muito irritada, chamei as amigas para irritadas comigo, chegaram na Cinelândia e começaram a falar. Eu botei você como líder dessa manifestação para você não parecer uma mulher irritada. Espero que muitas Solanges da Caixa se irrite bastante depois que essa irritação de se espalhe por aí. Se espalhe, né? Vá para a rua. Agora, uma coisa que a Solange. Oi, Solange, uma coisa que você falou que eu acho que é importante é fazer pressão sobre os deputados, os parlamentares, não só no nível federal, mas no nível estadual, no nível municipal, você fazer a pressão sobre os vereadores. Em resumo, você fazer pressão sobre a representação política de que nós dispomos e que nós é que botamos lá, né? Pressão em cima do Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, dito que é o isso, grande líder. Vou passar a palavra final da Rogéria Peixinho, que já está falando aí agora, para exatamente fazer esse balanço final também. Sim, importante fazer, importante ficar irritada, sim, importante ir para a rua. Parabenizo a atitude de Solange, não poderia ser diferente, uma mulher de luta, né? Então, foi para a rua, levou, e é assim que tem que ser. As mulheres têm que se indignar e ir para a rua e falar, ir para a igreja, falar com o seu pastor, falar com o seu padre, falar com o pai de santo, falar com... botar seu líder religioso, seu líder, né, religioso, para dizer, epa, peraí, um negócio é uma coisa, outra coisa. Bom, o que eu acho, quero deixar aqui um recado é para os nossos parlamentares, né, que ganham muito bem, trabalham pouco, que deveriam trabalhar mais, em vez de sentar para ficar pensando projetos de lei de tortura para as mulheres, deviam pensar projetos de lei que tragam benefício às mulheres. Né? Eu quero lembrar aqui que a nossa presidenta Dilma, quando eleita, prometeu construir 6.427 creches até 2004. Ou seja, 5 creches por 2004 dia. Não dá, porque ela tomou posse. 2014. Ah, bom. Até 2014. Ou seja, 5 creches por dia, o que não acontece, e estamos vendo as mulheres não tendo onde deixar os seus filhos para trabalhar. Mulheres que muitas vezes tiveram a gravidez indesejada e que não tiveram condições de interromper essa gravidez. E está aí, com 3, 4 filhos, não tem condições. Então, os nossos parlamentares deviam pensar projetos de lei que dessem educação, creche, saúde, que acolhessem a essas mulheres, que são 50% da população e mãe da outra 50%. Então é isso, esse é o recado. Nossos parlamentares deviam trabalhar mais em prol das mulheres. Lúcia, você agora, a despedida aqui, 2 minutinhos. Bom, primeiro eu estou aqui representando o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, que é uma entidade que teve uma luta histórica na luta pelo direito à saúde no Brasil. E dizer que nós do SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, estamos fazendo uma movimentação nacional de mobilização de todos os núcleos do SEBS no Brasil, no sentido de impedir que esse projeto, com todos esses conteúdos fascistas que impedem o exercício do direito à mulher, seja aprovado, né? E me somar nas colegas aqui. Primeiro, Solange, um axé para você, porque eu acho que você está desempenhando um papel importantíssimo nessa liderança que você fez mesmo, uma liderança, a pessoa que fica indignada e consegue transformar essa indignação numa atitude. É algo que precisa ser saudado. Então, meu axé para você, Solange. E dizer o seguinte, que nós que queremos construir uma sociedade cada vez mais democrática, não podemos permitir que esse fundamentalismo religioso, porque é importante só para ressaltar o seguinte, tem muitas religiões de todas essas que a gente falou, que tem movimentos que não são favoráveis a esse projeto. Então, como disse, falar com o seu pastor, com o seu procurar pai, as lideranças, essas lideranças, eu mesma conheço vários movimentos dentro dessas igrejas que não concordam com esse tipo de atitude. É verdade. Então, é importante lembrar... Aliás, que isso, a gente viu isso na discussão da célula de pesquisa com, exatamente, com a célula Tronco, houve uma... As igrejas, porque talvez seja um aspecto mais, talvez assim, machista, não sei, entendeu? Mas as mulheres têm... Cuidado com a fogueira, hein? Cuidado com a fogueira. Quer dizer, mas eu tenho a impressão que tem muitas mulheres que estão nessas religiões e que não concordam com isso. É verdade. E conheço movimentos que trabalham nessa direção dos direitos da mulher. Legal, Lúcia, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Maíra Fernandes. Solange também, meu abraço forte aí, tomara que surjam outras Solanges por aí, porque realmente nós precisamos muito. Na verdade, é importante também dizer que realmente isso pode atingir a todas as mulheres, mulheres como a Lúcia, como a Rogéria, como eu, como a sua vizinha, como a sua mãe, como a sua irmã, como a sua colega de trabalho, porque ninguém, não estou indo nem no cerne da questão do aborto em si, mas pela ideia geral desse projeto, ninguém está livre de ter uma gravidez de risco e precisar interrompê-la. Ninguém está livre de ter, ser agredida, de ser estuprada e querer decidir interromper a gravidez. Então, ninguém está livre de querer fazer um planejamento familiar através de uma fertilização in vitro. Então, na verdade, por aí ninguém está livre de um acidente durante a gravidez. Não é? Então, por aí vai. Na verdade, esse projeto ele realmente pode atingir um número enorme de mulheres. Então, eu gostaria de realmente de pedir a todos o apoio contra esse projeto. Tá? Ele viola conquistas já duramente conquistadas pelas mulheres, direitos fundamentais, princípios éticos, jurídicos, e pedir a todos que, os que não possam ir às ruas, como a Solange sugere, que pelo menos assinem o nosso abaixo-assinado na internet. Basta ir na página do Avaz. .org. A Vaz é A, V de vovó, A de árvore, Z de zebra. .org e procurar lá o Diga Não ao Estatuto do Nascituro. A Vaz com dois A's, né? A V A A Z. Isso, e assinar o nosso Estatuto do Nascituro, que também é uma forma importante de protesto, essa virtual. Nós já chegamos a mais de 120 mil assinaturas e realmente isso está ganhando a internet. É claro que não pode ser só na internet, também precisamos ir às ruas, mas os que não puderem ir por algum motivo, que façam esse protesto virtual. E aproveitando que nós estamos na internet, também www.câmara.gov.br, você acessa lá, tem a relação dos deputados federais. Você vai, procura o seu deputado federal, aquele em quem você votou, e faça pressão junto a ele. Entre em contato, mande um e-mail, telefone para o gabinete dele. Até a Câmara tem, nessa página principal, ela tem um telefone 0800, você pode entrar em contato gratuitamente. Diga, Lúcia. Posso falar o endereço também do SEBS? SEBS.org.br, que é a página do SEBS, que está muitos textos da área da saúde. CEBS, né? Isso, De bola, E de Eva, S de sapo. Isso aí, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. SEBS.org.br. Sim. Mas a sugestão aqui, que todo, que quem quiser, termina, é, escreva artigos também, escreva carta aos leitores, dê a sua opinião. Isso aí. É, procure ler, né, em resumo, o, né, o Estatuto. Que, basta ler, basta uma leitura, procurar na página da Câmara dos Deputados o Estatuto do Nosso Futuro, basta uma leitura para ver realmente o quanto isso é assombroso. É. E lembrar que no Brasil inteiro, a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, junto com as organizações de mulheres, estão organizando manifestações de rua. Ok, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês todas, e esse Estatuto do Nosso Futuro foi duramente castigado aqui, né? Tomara que não passe lá na CCJ agora. Um grande abraço, um bom dia para todos. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.